para Guarulhos 360 na Trisque 50, decola da 10 com a direita, segunda ré, transição de NER. Aciona o código 5134 em controle 19, decimal 8. Ok, 360 para Guarulhos, a Peruísque 50. Pista 10, direita após, da Eldiné, 5134, 198, 1884, 1885. Correto, chame para o táxi, viu? E aí, reportar ao táxi, obrigado. Decolou aos 4.6, chame o controle, Uno no 9, decima 8. 9.8, igual no menos 3, bate. Boa. Solo por nós, 3.561. Para conta 3.80, Brasília, sente a informação ativa. Noite, gol 1.6, 1.3. Aponta o radar na decolagem, suba ao 400, sai da gole. Sende na saída da gole, sobe ao 400, gol no 6.3. Se a gole transou o fito. Muito obrigado. Tem 561 no ponto agora, Pedro? Estou usado para Brasília, 380 nível, na Pesuruno 7. Decola a curva à direita, sai da gole e transição ao fito. Aciona 5127, controle 19, decimal 8. Alta autorizado 380 Brasília, Pelotas Zulu 17, pista 10, curva direita, após a decolagem, gole o FIT 5127. Confirma o controle? Controle 198. 198, obrigado. Dan 3561. Fechando pelo puxa sua. Vai chamar a 1885 para o táxi, tem 42 a bordo, 4 horas e 32, confirma. Tá livre o táxi até o ponto de espera da 1-0, chame Torre Pronto 18-6. E táxi livre, ponto de espera 18-6, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1884, desculpa, 1885, atingindo o ponto de espera, pronto. Gol 1885, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento de 170 graus com 5 nós. 1885, alinha e decola, pista 10, sente, obrigado. Decolou aos 5-4, chame o controle 1-98. 885, 198, obrigado. Controle, muito boa noite, gol 885, decola, passa 1700 aí. 85, contato radar, suba 360, saída da... Vicente da El, sobe direto nível 360, 885. Salvador, boa noite, tá 3152, informação uniforme. Tá 3152, sem identificação, chegada a mar e dentro para 2000 pés, 2014 na última. Identificou 2000 pés, 2014, 3152. DLS sem light, chame torre 18.6, ajuste altímetro 1014. 1014, 18.6 com a torre atrasado ILS sem light, 3850. Autorizado pouso na pistão no zero, vento é de 170 graus com 4 nós, cabeceira no zero, deslocada 90 metros à frente. Gente, ainda 3 milhas para o Índia Serra, tá com livre pouso já no zero, tá 3850. Correto. É, aguarde 350 para Recife, a cópia na escuta. Gente, o senhor teria saída prevista para Recife, 6350, 6310? A entrevista é a PUCA. PUCA, graças, né? 310. Autonomia 4 e 26, alterna com fins. 3-4, não entendi, você? 3-4. Ok, chame para... Tá vivo o táxi, chame para esperar tudo de 8-6. Vai chamar, livro táxi, vai chamar ponte zero, obrigado. No solo 01, libere a direita e chame 121 nesse modo. Para a direita, 219, tá 3258. Táxi livre, Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette pro portão 6, 3858. Salvador Azul 4071. 4071 para Campinas 360, aguarde o copo. Aguarde, tira a seta prevista. Confirme. Teria saída prevista? Saída agora ali. Autorizado a linhagem decolar da pista 10, vento de 160 graus com 4 nós. Autorizado a linhagem decolar da pista 10, da 3561. controle, Paulo, o avião está 6310? 6310, prossiga. O senhor teria a nossa autorização? Só um instante, estou checando aqui. Ok, graças, 6310. 3152, controle. Vou chamar 286, tá 3152. 8. Uma boa noite, um bom serviço. Boa noite. Então, tá 3561. Boa noite, 3561. Contato radar, saída Gole, suba 360. Gole 360, tá 3561. O 5 nós, cabeceira deslocada a 90 metros da frente. Autorizado pouso, pista 1-0, deslocada em 90 metros, 3-1-5-2. Boa noite, Terra 3455, sentindo a informação e uniforme, solicita autorização para confins. Que confins, 360, base cópia. Confins 360, mas se escuta para cópia, Terra 3455. É possível o TAN 3561 não voar na proa de Ofito? Mas só com autorização do Centro Recife. Eu posso autorizar o seu voo à posição Gole. Opa, obrigado, já ajuda. Obrigado mesmo. Chama agora Recife, é 1288 ou Terra 3325? 288-3325, boa noite. Boa. E, muito obrigado aí pela gentileza da proa. Ok, obrigado. Copia 6310. Autorizado para Recife 350 na PG 58. Decola com curva à esquerda, saída PUC, transição Aracaju. Aciona 5146, controle de alarme de cima 8. Autorizado 350 Recife via PG 58. Decola com curva esquerda, saída PUC, Aracaju. 5146, o transponder, 198, controle, Avianca 6310. Colocar 3152 de zona, se escuta. Chama 3110, chama para puxa acionar. Chama na puxa acionar, 6310, né? 3152, táxi via Alfa e Juliette, portão 5 na escuta. Via Alfa e Juliette para o portão 5 na sua escuta, 3152. voador, boa noite, Objeto 6727. Muito boa noite, Objeto 6727. Informação e uniforme, coordenação 340 para Confins. Sim, 340 Confins, eu guardo conta. Escuta. Chega. Por gentileza, já possui nossa autorização? Só acabamos de checar aqui com você, só um minutinho. Seguro bem, nessa escuta. Seguia também, por gentileza, do azul 4071. Também estou em contato com Recife, que é válido. Para cópia. Autorizado para Confins 360, nível na Perusque 58. Decola com curva a direita, saída agora e transição Gonza. Aciona o código 5144 e o controle 19.8. Autorizado Confins, nível 360, via Perusque 58. Quase a pista 10, primeira curva à direita, saída agora e transição Gonza, transpondo 5144. Controle de cena 199-8-3455. Correto, chama para o posto acionar. Poitará. Azul 4071 para copiar. Copia. Autorizado Campinas 360, nível na Turística 58. Decola, curva direita, saída gole, transição Gonza. Aciona 5142, controle 19.8 na saída. Ok, 360, Campinas, a Turística 58, direito na forma de decolagem, gole Gonza. 5142 confirmando, 19.8. Correto, chama para o posto acionar. Chama lá. Salvador, boa noite, está 3662 para o pressão de cota para o pressão de tráfego para Natal. Que Natal 370, agora de cota. Tá, agora dando para 3662. O Web 6727 para copiar? 6727, precisa. Autorizado para Confins, nível 340, na PX 58. Decola curva direita, saída gole e transição Gonza. Aciona 5147, controle 19.8.